Começa agora Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. O doce é bom para o coração, pelo menos em tom poético. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto pra você. No café, no café, a gente no escuro bota açúcar no café. No café, no café, a gente no escuro bota açúcar no café. Olha o forró, só é gostoso quando tem muita mulher. É veneno, veneno do bem e do mal. Oi, adocica meu amor, adocica. Adocica meu amor, a minha vida. Na química, o doce nem sempre é tão bom assim para o coração. Bate feliz o meu coração. Será que o açúcar só faz mal? Como o açúcar reage no nosso corpo? Como discutir as relações da história açucareira, a indústria alimentar e a medida certa desse ingrediente na nossa dieta? Eu sou Daniel Lamir e conto com duas convidadas para responder essas e outras perguntas. Estamos com a professora Cristine Dabá, do Departamento de História da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Também com a gente a nutricionista Amália Leonel, que é mestre em nutrição e saúde pública e doutora em desenvolvimento rural. A edição de hoje vai para além daquele momento em que contamos as colheres para adoçar. É preciso controlar a medida certa, mesmo sabendo que nem sempre o açúcar está visível na nossa frente. Daqui a pouco vamos entender o porquê. Há também um contexto bem amplo que coloca o açúcar como um dos maiores vilões da saúde humana. Adocica, meu amor, adocica, adocica, meu amor, a minha vida. Adocica, meu amor. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, e o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania, e o corpo ainda é burro. O corpo ainda é burro. Essa é a música O Pulso, da banda Titãs, abrindo Comida de Verdade de hoje. E para começo de conversa com a nutricionista Amália Leonel, vai a pergunta: por que o excesso de açúcar faz mal para o nosso corpo, hein? O excesso de açúcar no fígado, ele vai desencadear uma reserva de gordura e no pâncreas vai fazer uma produção exagerada de insulina, que é o hormônio que metaboliza esse açúcar, né? Ambos eles vão favorecer a um ganho de peso excessivo, que pode evoluir para uma obesidade cheia de doenças associadas, como pressão alta, doenças cardíacas, entre outros problemas como a própria diabetes. Não é à toa que a lista dos países que mais consomem açúcar é bem semelhante à dos países com maior número de diabéticos no mundo. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre essa doença que tem tudo a ver com o consumo excessivo de açúcar. Geralmente, alguns desses alimentos que vêm à mente quando pensamos nesse perfil são chocolates, sorvetes, balas e doces industrializados. Mas precisamos olhar ainda para outros alimentos processados e ultraprocessados que nem muita gente sabe que são ricos em açúcar. Exemplos? Granola, hambúrgueres e sucos de caixinha. Uma pesquisa da empresa francesa Sucdem chegou aos seguintes dados de consumo de açúcar entre o período de 2013 a 2014. A Índia é o país que mais consome no mundo, com 26 milhões de toneladas. O conjunto de países da União Europeia vem na sequência, com 18 milhões. A China está em terceiro lugar, com 16 milhões de toneladas. O quarto lugar é do Brasil, com 12 milhões. Os números no Brasil chamam a atenção. Os Estados Unidos, por exemplo, têm a população maior que a nossa, mas está abaixo no consumo de açúcar. Amália Leonel chama atenção para isso. A nossa indústria de alimentos também copiou o modelo americano dos fast foods e as grandes porções de doces, refrigerantes. E hoje a gente também amarga o quarto lugar no número de diabéticos no mundo, com mais de 12 milhões de afetados, entre idosos, adultos e adolescentes e crianças também, esse número aumentando a cada ano. A obesidade ela também está diretamente ligada ao aparecimento da diabetes tipo 2, que é aquela adquirida ao longo da vida. Mas aqui a gente não está falando em combater os corpos gordos. A gente quer cuidar e respeitar todos os corpos, mas tendo esse olhar também para os fatores de risco, né? E lembrando que magreza não é sinônimo de saúde e que todo mundo precisa cuidar do seu corpo. É isso. E além de cuidar do corpo, o consumo consciente do açúcar é importante também no aspecto político e social. A própria Amália Leonel gosta de um sabor mais doce, mas busca esse equilíbrio para além da própria saúde. Como boa pernambucana e nascida e criada na Zona da Mata, região também da cana-de-açúcar, eu adoro um doce. E quem já pegou a estrada aqui pela Zona da Mata sabe do que é que eu estou falando. Um cenário de cana que se estendeu por séculos, né, devastando e espremendo também as nossas matas, no argumento da cana-de-açúcar ser a base da nossa economia por muito tempo. E ainda hoje sustenta paisagens bem desiguais. Mas o açúcar, ele é só comércio, exportação? Foi pensando na lógica das grandes produções de açúcar no Brasil e no baixo preço que a indústria de alimentos se reorganizou para trazer produtos nas prateleiras dos supermercados onde o açúcar fosse o primeiro ingrediente, diminuindo assim os seus custos de produção, né? E por falar em busca de lucratividade, que tal voltarmos um pouco mais atrás nas origens da produção de açúcar na nossa história? Quem faz esse resgate para a gente é a professora Cristine Dabá. A cultura da cana e a produção de açúcar são invenções indianas e persas. As técnicas foram desenvolvidas também no mundo islâmico, particularmente Síria, Egito e o atual Iraque, na época medieval. Se dizia então, o açúcar segue o Alcorão. A China também produzia açúcares, no plural, da cana. E aqui, a cultura dessa planta alienígena veio com a colonização europeia. E como era essa organização da produção de açúcar aqui no Brasil com a colonização europeia? Cristine Dabá explica pra gente. Era na forma de plantation. Era uma apropriação das terras, seu desmatamento, para uma monocultura cujo produto é destinado a mercados longínquos. Mas a exploração não é apenas no meio ambiente. Tem outro ponto que Cristine Dabá chama a atenção sobre esse traço do modelo de produção que acompanhou o período colonial. Outro traço distinto desse modelo singelo no mundo é a exploração de trabalho forçado de muitos trabalhadores e trabalhadoras de origens diferentes. Essa maneira de produzir açúcar não existiu em outras áreas de produção no mundo. Fora o âmbito dominado pela colonização capitalista europeia, produzia-se açúcares, no plural, no que hoje chamamos de agricultura em regime de economia familiar. Ou seja, a produção de açúcar aqui em terras brasileiras está associado ao período que traz o germe do capitalismo e o início da globalização. E como podemos pensar como esse sistema mundo mexeu e ainda mexe nas nossas vidas nos dias atuais? A historiadora Cristine Dabá explica pra gente. Um dos traços principais é a apropriação da terra por alguns, o que significa que a maioria não tem acesso a esse meio de produção. ou seja, uma estrutura fundiária extremamente concentrada. A condição dos trabalhadores e das trabalhadoras é de miséria e superexploração. Como poderíamos traduzir os reflexos das origens da indústria açucareira com a situação de quem trabalha no setor atualmente? Se traduz por aspectos curiosos. Por exemplo, segundo a jurista e professora Magda Biavacchi, uma lacuna jurídica no próprio direito do trabalho entre a consolidação das leis do trabalho de 1943, promulgadas pelo regime de Vargas, e o Estatuto do Trabalhador Rural, que só foi votado e promulgado 75 anos depois da abolição da escravidão. Ou seja, até então, não havia quadro jurídico para regulamentar as relações de trabalho dos assalariados e assalariadas agrícolas, particularmente na zona canavieira, por exemplo, em que eles são um contingente muito importante. Por outro lado, a professora Cristine destaca a resistência desses trabalhadores e trabalhadoras da cana e também da indústria do açúcar. Além da organização da categoria, manifestações artísticas como o maracatu, os desenhos iconográficos e a arte com barro carregam o sentido de romper com essa exploração histórica. Ela cita, inclusive, uma música que conecta a força de trabalhadores e trabalhadoras do setor. Apesar de vocês, eu diria que pode se aplicar ao que os trabalhadores e trabalhadoras conseguiram, sobrevivendo séculos a fio, produzindo a maior riqueza do Estado e, embora em circunstâncias extremas, inventaram modalidades para driblar as imposições de todos os tipos. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Ao som da música Apesar de Você, do cantor e compositor Chico Buarque, vamos concluindo esse primeiro bloco do programa. Daqui a pouco vamos saber sobre os tipos de açúcar que podemos consumir. Você está ouvindo Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta.